toque do trovão. Rasga o céu, treme o chão, rasga o céu, treme o chão, traz o toque do trovão. Marujada de guerra, ritmo e pressão, sempre unidos no sol ou na chuva. A Amazônia inteira se curva ao toque do teu tambor. Marujada, tens a tradição em cada virada. O baque do teu tambor não se curva pra nada. Rasga o céu, treme o chão, explode a arquibancada. Ancestral da arena sagrada. Repique é pressão, caixinha é trovão, o surdo é explosão, roca e palminha chamam a nação. Vem marujada, faz parar o coração. Marujada! O baque do teu tambor não se curva a nada. Rasga o céu, treme o chão, explode a arquibancada. O contrário treme ao teu rufar marujada. É o trocando ancestral na arena sagrada. Repique é pressão, caixinha trovão, o surdo é explosão, roca e palminha chamam a nação. Vem marujada, faz